Casa Diogo Dourado. Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Quero ver você, vai. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. E eu te amo. Aô, Santo Antônio de Jesus, aquele abração. Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Quem sabe canta, vai. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. Minha vida sem você sentido, fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Eu e você, que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto.